90, saída Puca, vigilância radar. Ok, 390, Puca, voo 974. Estou vendo a caminha. Cliente, 3193, via Índia, Justino 009, 1895, quanto espera? Via Índia, com 69, 1895, ator, Justino 3193. Desejo no meia, táxi em frente, via Índia, 1009, 1895. Não vou. Puxa, autorizado, acionamento, 43, para táxi. Zero Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, vai. Tá 3805, tá pronto para o posto de estacionamento no 11. No 11, autorizado, reporte táxi. Autorizado, reporte para o pronto para o táxi, tá 3805. 3206, tem condições de taxiar um pouco mais à frente? Torre Salvador, TAM 3193, ponte de espera, TAM 90, pronto, visual, contrato na final. 3193, boa tarde. Ponte de espera, TAM 90. Mantendo ponto de espera, TAM 3193. Estabilizado por ILS, o Tango, Alfa Tango. Alfa Tango, complete final ILS, chame a torre 11895. 11895, até já começo. É. Torre Salvador, muito boa tarde. Opa, Tango, Tango, Alfa Tango, estabilizado ILS, tá, 10. Alfa Tango, boa tarde, senhor. Você não está olhando a pista livre, ajuste no 009. Paga a pista livre, Alfa Tango. Solo, Chané, 6320 para ingresso na direita. 6320, prossiga portão 8, atenta ao tráfego, puxando no 11. Ok, 37, portão 8, atenta ao tráfego, Chané, 6320. Alfa Salvador, voo na 6020, informação Quebec, boa tarde. 00, Quebec confere, aguarde coordenação, Natal. Acima, guardando, obrigado. Para o Parque do Correio, estou em Leandro, estou em 4 horas, 5 Salvador. Gente, táxi até sair do Pai 3, passarelo. Estou 5240, aguarde passarelo taxiar, após via Pai 3. Via Quilo até o Pai 3. Posicionamento, 754, passa 160, chame Recife na frequência 12545, altera 12685. 2545, 2685, boa tarde. Boa tarde. Realizado por táxi via Pátio Índia, Ponto Espera, Torre 1895, 69, na Juste. Cópia. 600, autorizado Natal, 37, Apesulo 10, decola no zero, com a esquerda, saída Puca, transição Zipar, controle 1208, transponder 5544. Autorizado Natal, 370, Apesulo no zero, não zero pela esquerda, Puca, Zipar, 208, 5544, voo 1600. 600, correto, reporte pronto. Olá, beleza, tem algum estimado do bom nosso desmato? Assim que o tráfico da TAM livrar sua cauda, o senhor vai iniciar. Gente, hidrata o bom nosso desmato, vamos lá, agora. Puta, 3205 para o táxi, foi da porta, já trazeria 4 horas. 3805, táxi via Pátio Índia, ajuste no 009, 1895, quanto espera? Entra, autorizado de Pátio, Índia, quanto espera, 3845, agora tem um ar, 3825. 924, após o TAM, autorizado a iniciar o push. Gente, após o TAM, iniciar o push, 924. Subida direita, solo 1219. 19, Tango Alfa Tango, qual a intenção de pátio? É, primeira vez nós estamos pousando aqui. Sofremos de o pátio da aviação geral. Ciente, táxi via Alfa, reporte antes da Gillette. Via Alfa, reporte antes da Gillette, Alfa Tango. Alô, gol no 394, posição 5, tanto foi que técnico. Ciente, aguarde push na 5. Vale. Posição 283-283, boa tarde. Informação total, autorização, Aracaju. Escute a Quebec, aguarde copa Aracaju 3283. Aguardando. Alô, Matheus, 3306. Depende, tá em que portão? No 02. Negativo, terceiro pro push. Então, tá na fila. 3193, controle 1208. Controle 1208, tá 3193. Gente, Tango Alfa Tango vai manter antes da Juliette aguardar para prosseguir até o Pátio 4, próximo à cabeceira 17. Gol 1924, pronto para ataque. Está com 9-0 a bordo, alternando Salvador, autonomia 2 horas e 15 minutos. 380, saída da EL, está 3193, poderia aguardar EL? 393, mantém o perfil da subida. Mantendo o perfil, tá 3193. Foi direto. Controlando 8, transporte 5561. Direção da Aracaju, nível 190, rota conforme o plano de voo. Recomendamos 0 pro Cajamo. Foi direto, 5561, transporte 208, controle até 3283. 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 passagem de aeronave da sua frente. Tá, vai posicionar a aeronave no terreno, tá? 924, táxi via pátio Índia, tenta o traço dessa companhia, empurrando a aeronave até a saída do pátio 3, 1009 no ajuste. Pátio Índia, atenta a aeronave da companhia, 1009, 1009. Brasque Luiz, que cópia? O local TGR Vela Cruz, decola 17, direita, Xé. Controle 208, transponde 0116. Um chamado de pouso em Serra Índia, Romeu Índia. Decolagem pistão no 0, Gatuno 00 graus, 1009. Decolagem, Gatuno 00 graus. Em frequência livre para coordenação, quilo Quebec Sierra. Espera, dona 0 graus. Então, 305, boa tarde, Alim, mantém que eu no 0. Alim, mantém na 03805. 2893, acionamento táxi. Negativo, mantenha o perfil, tua 3296. Vamos manter o perfil, 3296. Trip 5447, passa 140, chame o centro, frequência 12545, alterna 12685. Tá. Azul 41996, desse mantenha 2000. Ajuste 9009, autorizado ILS X-Ray, informe o localizador. Gente, descendo para 2000, ajuste 9009, autorizado ILS X-Ray, 4196. 32262. 1394, a bordo 170, então fica 330. 170, 330, Campinas, via Pátio Índia, ajuste no 009, 1895, pode esperar. Pátio Índia, chama 3314, como quero, mas tem mais fácil. Salvador, azul, 4089. 4089, escute a Quebec, aguarde cópia, Vitória. Espera, tem tudo. Tá, eu. É, obrigado. Outra pista. do dia, desde para 4.010, nós dizemos que é 101.09. Então, Vitória, 300, pela U50, nota 10 com curva direita da El Letra. Está pronto, vai ingressar na pista no site, confirma? Gente, faz quando pronto, um gráfico que listo. Salvador, está 3205. 3205, contato radar, sobre o 340, seda da El. 340, da El, está presente, pode voar direto da El, está 3205. No perfil 3205. Mantenha o perfil 3205. Pouso 41 na meia da zona. Sua aeronave anterior é um TAM, está aqui também na faixa central. 2895, ponto de espera. Tá ok, segue na sequência do TAM, a gente vai manter a posição através do 5. Após a movimentação do TAM, a gente já prossegue então. Sim, mantenho no 924. Para mim saiu errado aqui, saiu para mim como 1.500 pés para essa localidade, confirmo. Que é o ar de coordenação aqui, qual é a radial ideal de sair da sua, é a 2 segundos? Centro em seguida do nível, acho. Solo o gol no 36 para push e acionamento, portão 4. 6-4, agora. Então, precisa. Protect 3283, a 34 a bordo, 2 horas de serviço. Na interseção da pista, ao lado dela tem a taxiway Oscar, só pode ingressar no taxiway Oscar. 5-6. Ao lado da taxiway. 2 horas, esqueci. O secundário 2685, bom voo. 2585, na 3285. O 3, confirma 3283. Isso, táxi, 134, 2 horas, esqueci. Quem está ali no táxi seguindo o voo e chama o ponto de espera 2895. Do quadro no meio, no solo 01. Solo 12, 219. 219, 4196. Solo Salvador, o azul 4196, ele está na. Pelo artista na porta. 333, autorizado a acionar na posição, aguardando push. Sim. O azul, reporte em 3 Juliette. Reportar. 01924. Corrigou no 394, ponto de espera 10, pronto. 394, mas é ponto de espera. 0. Esque Luiz, que livre decolagem pistão no 7, vento 120 graus, 15 nós. Na posição 7, puxa o deck na meta. Passei, vem. Lima tá pronto pra iniciar o salto. Quilo Quilo Lima, a critério do comandante, o controle de escolha de tráfego abaixo do seu que possa interferir. Ciente, Lima. O trip 5626, passo 50 para 4000. 5626 está autorizado 2000, o ajuste permanece no 009, livre LS, é posto apresado. 2009, reportarei estabilizado no LS, trip 5626. Chamo controle. 24, controle 120, versão 8, decol 203, acende por gentileza 5547. 5547, ok, chamo controle 1208, com 1924. Brasco Luiz, que decol 204, controle 120, versão 8. No 394, a Lima tem que ser no zero. A Lima tem que ser no zero, vou no 394. Bravo Kilo Luiz, enquanto sua visão é escorredor axé, confirme sua intenção de voo. Positivo, é ponto farol da barra. Controle Salvador, com 924, cruzando 4.600. 924, contato radar, cruzando agora 4.500 pés. Está autorizado nível 350, na saída Puca. Sim, senhor, 350, saída Puca. Após o Jamo, por gentileza, voa direto Maceió. O Gol 924, aguarde no instante, tentaremos a coordenação. Direto. Sam 3805, chama Recife, frequência 251, secundária 3325, bom voo. 251 no 3325, Sam 3805. Autorizado, até o 3. 33, obrigado. No 333, após o tráfego da Azul parquear no portão 3, autorizado, push no 4. Após o Azul, autorizado, push no 333. 4089, autorizado, puxando o portão 7. Autorizado, 4089. Quilo Serra Lima, pronto para cópia? Localizador, 35.000. Bem, a Foxtrot Tango, plano Yankee, inicialmente uma centena, após modifica. Decola 17, curva direita, saída da El. Controle 1208, transponde 5001. Salvador no 009, está livre LS e aposta apresada. No 009, até 2000 pés, solicita para hoje Duna, reposta restabilizado, trip 5596. Trip 5626, boa tarde, cheque trem, livre pouso, pistão no 0, vento 090 graus, 132. Trem será checado dentro de alguns segundos, livre pouso, trip 5626. 5486, autorizado, lençóis, nível 200, decola no zero, curva esquerda, saída Momo, Cogbo, após direto. Controle 1208, transponde 5570. Correto, 5486, Momo Cogbo, após direto. Escuta, chamando minha 315. Autorizado, nível 360, o senhor aceita? Aceita, 3663. 3165 autorizado. Guarulhos, 360. É o Pesolo 10, bridge, é Pesolo no meio. Decola da 1-0, curva direita, saída da Euleda. Pós Leda, vou direto bridge. Controle 120. Decimal 8, transponder 5007. Gente, eu chamei 6315 autorizado Guarulhos, nível 360, ganha Pesolo 1-0, boa bridge, após a Pesolo no meio. Entrava até o Zulu, de bom. Fala da 1-0, primeira curva de dele, na saída da Euleda, pós bridge. Controle 120, decimal 8, 5007, o transponder da chamei 6315, na posição. 315 correto, reporte pronto. Prossiga. Era cópia solo 121.9. Era cópia 121.9, frequência do solo. Vai já. Vai já. Já tá copiando? Posso comer com o meu? Ô, tá 3283, pode ser no zero pronto? 3283, anima, tem que ser no zero. Tô batendo, né? 3283. Como é que é o meu? Para, cópia. Chame o solo em 121 decimal 9. Oi, boa tarde, bora 600, ponte espera da 1-0. 600, boa tarde, não sei quanto espera da 1-0. Aqui é ponte espera. Trip 5626, no solo 09, livre à direita, solo 121 decimal 9. Sim, como é que é o meu? Lipe 5595, passou Dona, estabiliza no ILS. 5595, completa final, checa o trem, torre 1895, bom pouso. 1895, boa, tripe 5595. Solo gol no 366 para o TAC 184 no POP, 4 horas de economia, acompanhando o galhão. 3283. Oi, Salvador, uma boa tarde ao Trip 5595. Trip 5595, boa tarde, continua aproximação, guardando pista livre, ajuste no 009. No 009, Trip 5595. O Michael Romeu tem condições de decolagem direto com o Pronorte para interceptar o litoral norte? Sente livre pouso na 1-0, baixado e travado é o trip